vejo me olhando com um jeitinho diferente de quem quer ficar a me provocar, falando segredo pra amiga ao seu lado, que é pra eu notar. Ah, quem dera eu pudesse ficar com você. Deixa o show acabar. Me manda um recado que eu quero teu beijo. Não dá mais pra aguentar. Quem dera eu pudesse ficar com você. Deixa o show acabar. Me manda um recado que eu quero teu beijo. Não dá mais pra aguentar. Então vem. Se eu ganho um beijo seu, eu vou até o céu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Assim eu não aguento mais. Então vem. Se eu ganho um beijo seu, eu vou até o céu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Assim eu não aguento mais. Te vejo diferente de quem quer ficar a me provocar, falando segredo pra amiga ao seu lado, que é pra eu notar.